Mãe do perpétuo socorro, sois a dispenseira de todas as graças que Deus concede aos infelizes e pecadores. Se vos fez tão poderosa, tão rica e tão boa, foi para nos socorrer em todas as nossas misérias. Sois advogada dos pecadores mais abandonados, que a vós recorre. Socorrei-me, pois, que a vós me entrego. Eu vos recomendo a minha eterna salvação. Ponde-me no número de vossos servos mais dedicados e tomai-me debaixo de vossa proteção, e isso me basta. Se me socorrerdes, nada temerei, porque me alcançareis o perdão de todas as faltas. Não temerei os demônios, porque sois mais poderosa do que todo o inferno. Não temerei mesmo meu juiz Jesus Cristo, porque basta um pedido vosso para apaziguar. Temo somente deixar por negligência de me recomendar a vós, e assim causar a perdição de minha alma. Ó minha soberana, alcançai-me o perdão dos pecados, o amor de Jesus Cristo, a perseverança final e a graça de recorrer sempre a vós, ó Mãe do perpétuo socorro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Neste momento, façamos o nosso ofertório. Vem, Ó soberana nossa, vós sois o nosso refúgio, nosso socorro nas necessidades e tribulações. Oremos, Senhor Jesus Cristo, que nos deixes vossa mãe para ser mãe nossa, sempre pronta para nos socorrer. Concedei-nos, suplicamos-vos, que implorando assiduamente a sua maternal assistência, mereçamos gozar perpetuamente o fruto de vossa redenção. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, podemos ficar sentados para os nossos avisos. Antes dos Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque aquele que merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós, a Deus, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos pela proteção da Virgem Maria, sua Mãe, a glória da vida eterna, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. ZYL 764, 106,7 MHz. Rádio Rosário FM, a voz católica da família Bragantina. De segunda a sexta, você tem um encontro marcado. A partir do meio-dia, sintonize a Rosário FM 106,7 e acompanhe o programa Em Sintonia com Deus, com Neto Rosendo. Música, oração, palavras e testemunhos que tocam o coração. Rosário FM, a voz católica da família Bragantina. Apoio cultural. O desenvolvimento em Bragança está acelerando. A prefeitura leva segurança para quem sonha com o título da sua terra. Já são mais de 3.100 títulos gratuitos entregues em um ano, tornando Bragança referência nacional em regularização fundiária e garantindo tranquilidade às famílias. É a prefeitura de Bragança desenvolvendo a cidade e o prefeito Dr. Mário cuidando da nossa gente. Olá, queridos ouvintes de Bragança, Pará. Aqui quem fala é o padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui na Rádio Rosário FM 106.7, de segunda a sábado, das 10 às 11, com o programa Experiência de Deus. Divulgue, fale para os amigos, para as amigas, evangelize sua família. Diariamente temos o nosso encontro marcado. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. É preciso. Uma boa tarde a todos, alunos, alunas, aos nossos ouvintes das aulas radiofônicas. Vamos à nossa aula de língua portuguesa comigo, professora Jaxiane. E antes de nós iniciarmos, só gostaria de avisá-los que está tendo um problema técnico na rádio web, por isso vocês não tiveram as aulas de inglês com a professora Clívia e também a aula de inglês com a professora Sara e a aula de educação física com a professora Clívia, tá? Mas nós esperamos, né, que até amanhã já esteja resolvido esse problema, tá bom, gente? Mas as aulas que são transmitidas pela Rádio Rosário, por esta rádio, estão normais, tá? Então, muitos pensavam, né, que não iria haver aula de língua portuguesa, mas tem, por causa que a transmissão do horário das 18 até as 19 horas, que é o horário da nossa aula de língua portuguesa, é transmitida pela Rádio Rosário. Não é transmitida pela Rádio Web. Tá ok? Só para que vocês aí estejam informados. Mas acredito que amanhã já esteja normal. Pelo menos foi o que nos foi repassado. Então, gente, nós temos aqui o nosso simulado já está disponível para que vocês respondam. Né? Não sei quantos já responderam, quantos ainda falta responder, mas vocês têm aí um prazo, né? Até, acredito eu, na semana que vem para responder o simulado. E esse simulado vale uma pontuação, claro, que não a pontuação toda. Né? Vocês fizeram atividades, não só de língua portuguesa, mas também contemplando as outras disciplinas. Vocês fizeram os cartazes referentes ao Dia Internacional da Mulher. Vocês também fizeram textos, contos, falando aí do imaginário popular e de causos que acontecem nas localidades de vocês e também na vida de vocês. A maioria me enviou. É, então, vocês já fizeram outras atividades que, juntamente com o simulado, fecha aí a nossa primeira avaliação. Então, eu vou explicar, né, o simulado para quem ainda não fez. E no decorrer da nossa aula, nós já vamos iniciar os assuntos para a segunda avaliação. Né? Nós já terminamos as nossas apostilas, a nossa apostila, tanto de língua portuguesa quanto de artes. E na próxima quinta-feira já teremos aí o segmento com uma pequena apostila só para vocês assim, serem orientados com referência aos assuntos que nós iremos trabalhar para a segunda avaliação. Tá? Então, não é uma apostila, né? Mas apenas com o roteiro aí dos nossos assuntos que serão estudados, trabalhados para a segunda avaliação. Então, gente, nesse simulado aí, nós temos algumas questões referentes aos assuntos que nós estudamos no decorrer desse bimestre, desde o início do ano letivo. Né? Alguns alunos se matricularam recentemente e acredito eu que, mesmo tendo se matriculado recentemente, conseguiram aí estar a par dos assuntos que foram estudados. Língua portuguesa é logo a primeira disciplina do simulado. E nessa avaliação, vocês têm aí um texto. Esse texto tem como título O Bicho Invisível. E nós falamos várias vezes, né, desse bicho invisível aqui nas nossas aulas, que é uma história contada e que acontece em várias localidades aqui do nosso município e dos municípios vizinhos também. Então, não é algo fora aí do conhecimento de vocês, né? Essas histórias com essas visagens, né? Personagens do nosso folclore, do nosso imaginário popular, estão a todo momento aí sendo contadas, sejam pelos nossos antepassados, pelos nossos avós, pelos nossos pais, ou pelas pessoas que são da comunidade, da nossa vila, da nossa cidade, né? E sempre lembram histórias que aconteceram e que até hoje também acontece com as pessoas do lugar. Então, vamos lá. é o bicho invisível. Nos municípios da região Bragantina do estado do Pará, há muitas lendas e mitos que permeiam o imaginário popular. Não só do espaço urbano, como também do espaço rural. Na estrada que liga a cidade de Tracuateua, Pará, à comunidade de Santa Maria, há um pé de piquiá. Muitas pessoas, quando passam por lá, dizem que carregam um bicho invisível que monta na garupa da bicicleta ou da moto. Certo dia, um rapaz de nome Pedro, que é um pouco levado, disse para sua amiga Josefa: "Se esse bicho montar na garupa da minha bicicleta, eu vou dizer para ele descer e me carregar." Josefa respondeu: "Cara, eu nem brinco com essas coisas." E num certo dia aconteceu do Pedro passar por lá e o bicho montou na garupa da bicicleta dele. Ele disse: "Meu Deus do céu, meu Jesus, me livre disso." Pedro ficou com tanto medo que saiu correndo e deixou a bicicleta para trás. Dizem que esse bicho é tão pesado que a pessoa que o carrega faz muita força para poder dar conta de pedalar a bicicleta. E quando é moto, o motorista sente o peso na garupa. Se a bicicleta não tiver garupa, ele monta no varão. E só depois de caminhar um bom pedaço é que ele desaparece. Até hoje, ninguém conseguiu vê-lo. Apenas sentem o seu peso ao carregá-lo. A maioria das pessoas tem medo de passar por esse lugar, principalmente se for à noite e de bicicleta. Quem já vivenciou diz que é de arrepiar. Então, esse é um texto, né, que vocês não encontrarão aí na internet, não encontrarão nos aplicativos das redes sociais e da internet, porque é um texto que foi produzido por alunos aqui do SERB nos nossos anos anteriores, quando foi feita uma pesquisa, né, das lendas e mitos e causos e contos de assombrações que também acontecem na nossa região, tá, gente? Então, esse texto aí foi produzido pelos alunos juntamente comigo e nós fizemos aí, claro, né, uma conversação e essa conversação realmente, segundo relatos dos alunos que produziram esse texto, são reais, né? Realmente isso aconteceu e que muitas pessoas que falam, né, brincam com isso, já também vivenciaram e hoje não brincam mais, não tiram mais esse tipo de brincadeira. A questão 1, são poucas questões, né, que vocês já viram. A questão 1 é: por que esse texto pertence ao tipo textual narrativo? Né, lembrem que todo texto narrativo, todo gênero textual que pertence ao texto narrativo, ao tipo textual narrativo, sempre vai contar uma história. Sempre vai narrar, que é o mesmo que contar, uma história, e essa história pode ser verdadeira ou não, né? Contanto que tenha os elementos que são elementos obrigatórios em um texto narrativo, como o narrador, vai ter alguém contando essa história. Nem que esse personagem participe da história, ou pode ser alguém que não está presente nela. Tem que ter personagens, né? Tem que ter um tempo, quando aconteceu essa história, onde aconteceu, qual o conflito que se deu dentro dela, qual o clímax da história, que é justamente a parte mais emocionante, aquela parte que prende a nossa atenção. Eu sempre cito aí, quando eu falo em clímax, eu sempre cito a novela, né, que tinha a personagem Odete Reutemann e todos queriam saber quem matou Odete Reutemann. E claro que esse capítulo da novela foi o clímax da história, o clímax de toda a trama da história, porque todos ficaram... né, todos os noveleiros, todas as pessoas que estavam acompanhando essa novela, ficaram aí super vidradas, né, para saber quem matou, o que tinha acontecido com Odete Reutemann. Então, o clímax da história é justamente essa parte aí do filme, de uma novela, de um romance, de um conto, que é aquela parte que realmente nós queremos saber o que aconteceu, né, qual foi o desenrolar desse conflito aí que nós estávamos esperando que tivesse uma solução. Ah, descobriram quem assassinou fulano dentro da história. Descobriram o segredo que aquele personagem guardava sete chaves. Então, sempre vai haver dentro de um texto narrativo algo, né, que algum acontecimento que realmente prende a nossa atenção em um determinado momento dela. Então, gente, texto narrativo é uma história, tá? Então, todo texto narrativo vai contar uma história. Se é narrativo, se conta uma história, sendo esta verdadeira ou não. A segunda questão, nós temos como pergunta: o gênero textual do texto acima é conto. É uma afirmação, não é uma pergunta, na verdade, né? Se está afirmando que o gênero textual é um conto. Então, o bicho invisível, essa história aí, ela se enquadra no gênero textual narrativo conto. Por que que é um conto? O que que é um conto? Né? Conto é um dos vários tipos, vários gêneros textuais do tipo narrativo. Nós temos, além do conto, a novela, o filme, o romance, as parábolas, as lendas, os mitos, as histórias em quadrinhos e tantos outros gêneros textuais que pertencem ao tipo narrativo. Mas cada um desses gêneros precisam ter aí uma característica própria, precisam ter uma diferença entre eles, né? Por isso mesmo que eles têm nomes diferentes. Um conto é diferente de uma fábula, que é diferente de um apólogo, que é diferente de uma parábola, que é diferente de uma lenda, e assim sucessivamente. Todos os gêneros textuais, eles precisam apresentar uma característica própria. Na aula passada, nós estudamos, por exemplo, o que faz com que uma fábula, né, seja uma fábula. Então, a fábula, ela tem como característica principal, que a diferencia dos outros gêneros textuais narrativos, o fato de termos como personagens animais. E esses animais falam, pensam, têm características de seres humanos. E essa é uma característica do gênero fábula. Assim como o gênero conto, é um texto curto, é uma história curta, é uma história que nós temos aí um conflito, né? É um conflito breve que não precisa de muitas páginas para ser desenrolado, para ser solucionado. Então, nós temos em um conto poucos personagens, poucos espaços ou apenas um, né? Poucos. Tudo é pouco dentro de um do gênero conto. Então, o gênero conto é uma história bem curta, mas que precisa ter início, meio e final, né? Precisa ter todas as partes que se define aí, se caracteriza e se estrutura um texto narrativo. Então, quando vocês ouvirem, por exemplo, qual a diferença de um conto para um romance? O conto é um texto narrativo curto. E o romance, não. O romance é um texto narrativo longo, bem extenso, né? E que, por isso, tem muitos conflitos, tem muitos espaços, tem muitos personagens e assim por diante. Então, gente, nós temos aí essas duas questões no nosso simulado de língua portuguesa. De artes, nós temos aí também duas questões, que é a questão 3 e a questão 4. A questão 3, vocês têm aí a tela Abapuru, que foi produzida pela artista modernista Tarsila do Amaral em 1928, logo depois da semana de 22, né? E a tela Abapuru, ela apresenta uma função da arte. Qual função da arte está presente na tela Abapuru? Nós temos aí três funções principais, né, que nós estudamos, e também tem outras. Nós temos a função pragmática ou utilitária, que nós vimos que essa função ela está presente em objetos que têm aí características artísticas, mas, apesar de terem características artísticas, elas não são produzidas para um fim artístico. Elas são produzidas para serem úteis dentro de uma comunidade, dentro de um espaço, dentro de um lugar que as pessoas utilizem esses objetos para facilitar o dia a dia delas. É o caso das peneiras, dos paneiros, das panelas de barro e tantos outros objetos que têm características artísticas, né, no seu fazer, mas não são produzidos para um fim artístico. Nós temos a função naturalista, que é aquela que é fiel à realidade. Então, na função naturalista, nós temos quadros, pinturas de paisagens, de pessoas, de ambientes que são fiéis à realidade. Então, o artista pinta e desenha tal qual aquele homem, aquele ambiente, aquela paisagem é na realidade. E a função formalista, que é a função que predomina nos dias atuais e é a função que predomina desde a semana de 22, desde 1922 até os dias atuais. Tá? A função formalista ela dá total liberdade para o artista e o artista é soberano aí na produção da sua obra e ele pode fazê-la independentemente de ser bonita ou feia aos olhos das pessoas, de agradar ou não as pessoas. Então, a função formalista é a função que predomina, por exemplo, nas obras, nas telas, nas pinturas que foram feitas no modernismo, inclusive pela artista Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e tantos outros artistas que fizeram aí várias produções artísticas durante a semana de 22 até os dias atuais. A questão 4 está perguntando por que a arte, a ancestralidade e a cultura estão interligadas. Então, não tem como nós falarmos de arte sem falarmos de ancestralidade, que são aí toda a bagagem, né? Digamos assim, tudo aquilo que nós temos no nosso passado cultural e que de alguma forma influencia no presente. Então, nós só sabemos da marujada porque nós tivemos aí ancestrais, antepassados, que não deixaram que a marujada morresse, né? Que fizeram um esforço para que essa cultura, essa manifestação artística e religiosa pudesse aí seguir para futuras gerações. Então, nós temos aí na marujada centenas de anos. E quantas pessoas já morreram, né? Já não estão mais aqui e que faziam parte da marujada. Então, a arte popular, não só a arte popular, mas a arte moderna e contemporânea, elas têm aí toda uma história, né, com os seus antepassados, com a ancestralidade. E isso, claro, influencia no que é produzido atualmente. Por mais que essas manifestações artísticas hoje possam ter uma nova roupagem, possam estar mais modernas, como é o caso das nossas quadrilhas. Né? Quem lembra aí das quadrilhas lá da década de 60, da década de 70, de 80, né? Que eram quadrilhas com roupas que não são mais usadas. Então, nós temos aí uma modernização em algumas manifestações artísticas populares, mas, né, claro, que a essência e lá atrás ainda tem, claro, muitas características de quando as quadrilhas começaram a ser criadas, a serem dançadas. Tá, gente? Então, a ancestralidade, a cultura, a arte, não tem como nós separarmos, né? Por causa justamente que essas palavras e toda a carga de sentido que elas trazem, de alguma forma ou de outra, influencia no que é produzido hoje. Tá? Não tem como nós falarmos de arte sem falarmos de cultura. Né? A arte é um dos elementos da cultura. A cultura é algo muito amplo. É algo que envolve aí a nossa culinária, o nosso jeito de falar, o nosso sotaque, as nossas raças e etnias, as nossas músicas, as nossas danças, a nossa farinha, o açaí e tantas outras comidas que nós temos aqui. Então, a cultura é algo muito amplo e a arte e a todas as manifestações artísticas que estão presentes nela são elementos da cultura. Tá? Então, não tem como nós falarmos de cultura sem falarmos de ancestralidade, identidade cultural também. Tá bom? Então, eu espero que vocês já tenham feito, né? Aqueles que ainda não fizeram, ou que não têm, professora, eu não tenho celular, não tenho como fazer, acessar esse simulado, vocês poderão fazer no sábado, tá, gente? Sábado agora, nós teremos aí outro encontro aqui no auditório do SERB, e vocês estão convidados, claro, a comparecer, aqueles que puderem vir. E aqueles que não fizeram o simulado, que não conseguem fazer ou que não têm e-mail, né? Alguns talvez não conseguiram aí acessar porque não têm e-mail. E aqueles que não têm o seu e-mail institucional também, podem vir pegá-lo na secretaria do SERB juntamente com a sua senha. Então, tanto o e-mail quanto a sua senha só serão entregues para você, tá, gente? Aqui pela secretaria do SERB. Então, nós pedimos que vocês venham, né? Aqueles que não fizeram ainda o simulado, que preferem fazê-lo impresso, podem vir, tá? Aqueles também que já fizeram o simulado, mas, né, podem comparecer, nós agradecemos aqueles que puderem vir. Nós estamos, vamos começar a falar, e já estamos falando também, sobre o bullying. Tá? Vocês sabem o que é o bullying? Já ouviram falar do bullying? eu sempre converso com a minha mãe e eu sempre digo que quando eu estudava na quarta série, antiga quarta série, né, que agora é quarto ano, antiga quinta série, quantos bullying, né, eu não sofri na escola. Mas, graças a Deus, isso não impediu, ou então isso não foi motivo para que eu tivesse aí uma doença psicológica, como muitos, infelizmente, né, adoecem psicologicamente por conta do bullying. Tá, gente? Então, é um assunto que não é brincadeira, é um assunto sério. E vocês que são mães, que são pais, vocês têm que ficar atentos, né, aos sinais que os filhos de vocês possam dar, né, em casa por conta justamente de bullying que possam estar sofrendo na escola. Eu conheço várias não só uma, várias pessoas que estão doentes hoje. Inclusive, algumas estão se tratando com psicólogos, psiquiatras, por conta de bullying na escola. Né? Algumas tiveram depressão e têm depressão até hoje por conta de bullying que sofreram na escola. Não só na escola, mas no seu ambiente de trabalho, ou então entre amigos que não são amigos, né? Então, são muitas questões aí que envolvem o bullying, né? E, infelizmente, é um assunto que está muito presente no nosso dia a dia. Está muito presente no dia a dia dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos familiares. E a gente precisa estar atento a esses sinais. Então, como nós vamos começar a partir de hoje, a partir de agora, os nossos assuntos para a segunda avaliação de língua portuguesa, nós também vamos utilizar esse tema aí como como tema do nosso tipo textual que nós iremos estudar a partir de agora, que é sobre textos informativos. Tá? Eu vou colocar aí no grupo de vocês alguns textos, tá, que falam justamente sobre texto informativo. Mas antes de nós passarmos para a parte teórica, eu gostaria que vocês, lêssemos alguns textos que eu vou colocar aqui no grupo de vocês, tá bom? Então, esses textos, eles falam sobre o bullying. E também são textos informativos, tá? Só a critério de estudo mesmo, tá, gente? De análise, não é para vocês me enviarem nenhuma resposta. É para nós estudarmos também esse tema, que é um tema que está presente, como eu falei, no nosso dia a dia, no dia a dia dos nossos filhos também. E também é um tema que nós vamos começar a estudar o tipo textual que ele também está inserido. Então, eu peço aí que vocês acompanhem. Aí, nesse texto, né, nós temos aí como título bullying. E essa palavra é uma palavra de origem inglesa, né? Por isso mesmo que é escrita dessa forma, com dois L's, Y. Você já ouviu falar sobre bullying? Você já parou para pensar sobre as consequências dessa prática na sociedade? Bullying é uma palavra inglesa que se refere à agressão repetida e ao comportamento ameaçador contra indivíduos que geralmente não são aceitos por um determinado grupo social. Ele é um problema sério que pode afetar a vida de muitos jovens, já que é uma forma de comportamento agressivo que pode acontecer em qualquer lugar, como na escola, na rua ou até mesmo na internet. Normas legais. A Lei 13.185/2015 define o bullying como todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo. É praticado sem motivação evidente por indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas. A esse respeito, a lei caracteriza a intimidação sistemática ou bullying nas seguintes situações: ataques físicos, grafites depreciativos, insultos pessoais, expressões preconceituosas, comentários sistemáticos e apelidos pejorativos, isolamento social consciente e premeditado, ameaças por quaisquer meios. Assim, o bullying pode ter diferentes formas, como insultos, ameaças, agressões físicas, exclusão social, entre outras. É importante lembrar que qualquer forma de bullying é prejudicial e deve ser tratada com seriedade. Muitas vezes, os jovens que sofrem bullying sentem-se sozinhos e com medo de falar sobre o que estão passando. No entanto, é fundamental buscar ajuda de pessoas de confiança, como pais, professores ou profissionais de saúde mental. Também é importante que os jovens tenham consciência de que eles mesmos podem ser vítimas ou até mesmo praticar o bullying. Por isso, é fundamental tratar os outros com respeito e empatia, evitando comportamentos agressivos ou preconceituosos. Bullying é crime? A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, obriga todos os estabelecimentos de ensino a criar ações para diminuir a violência, especialmente a intimidação sistemática, bullying, no âmbito das escolas. Outra lei criada em 2018 exige que as escolas promovam medidas de conscientização e combate de todos os tipos de violência, inclusive a prática do bullying. Além disso, é importante que as escolas e a sociedade em geral tenham políticas claras de combate ao bullying, oferecendo apoio às vítimas e trabalhando para prevenir novos casos. Diversos crimes podem ser cometidos por meio do bullying, principalmente nas escolas. Todavia, quando menores de idade, ocorre, sim, infração penal. A punição aplicada para autores de bullying com menos de 18 anos são medidas socioeducativas previstas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Porém, isso não deixa de ser um crime definido pelo Código Penal. Mesmo que o menor não responda criminalmente, ele pode ser internado em instituições adequadas, como determina o ECA. Refletindo, lembre-se, bullying não é brincadeira e pode ter consequências graves para a saúde mental e física dos jovens. É preciso conscientização e ação para acabar com esse problema. Então, nós temos aqui, gente, um texto informativo que tem como tema o bullying, né? O bullying nas escolas, não só nas escolas, mas, infelizmente, nas escolas, nós temos aí uma frequência, né? Nós temos mais a presença do bullying do que em outros ambientes. Principalmente pelo fato de nós termos muitos jovens, adolescentes, crianças, e que muitos, né, fazem o bullying até sem saber da gravidade do seu ato, né, do que falam, do que fazem. E nós precisamos, tanto como pais, como mães, como professores, informar, conscientizar nossas crianças e adolescentes das graves consequências que o bullying pode causar em uma pessoa, né? Tem pessoas que a levam na brincadeira, como eu levei quando eu era criança e adolescente, quando eu sofria bullying, e que nem esse nome existia ainda, né? Então, eram os apelidos, como a gente dizia, né? Como a gente chamava. E quantos bullying eu não sofri. Mas não lembro, sinceramente, não lembro de revidar na mesma moeda, né? De xingar os meus colegas, de apelidá-los. Não fazia isso. Mas eu fui muito apelidada, então sofri bullying de diversas formas. E graças a Deus não foi algo que fizesse com que eu adoecesse psicologicamente, né? Mas nem todas as pessoas reagem da mesma forma, né? Então muitas pessoas, ao contrário, não demonstram ficar com raiva ou qualquer outro sentimento e internalizam aquela sensação ruim que esses apelidos, né, podem aí provocar. E, meus queridos, não é para vocês responderem, tá? Esse texto eu trouxe para nós estudarmos, analisarmos e também ser um exemplo de texto informativo. Então, todas as características desse texto se enquadram no tipo textual informativo, que é o tipo textual que nós iremos estudar a partir de agora, claro, juntamente com outros assuntos que são do conteúdo de vocês para o último ano do ensino médio. E não é necessário que vocês respondam e me entreguem, tá? Nós iremos responder juntos, analisá-lo junto durante as nossas aulas, tá bom? Então, gente, eu também vou colocar agora, né, porque o que é um texto informativo, tá? Por que esse texto que nós acabamos de ler, ele se enquadra em um texto informativo? Então, o texto informativo é um texto em que o escritor expõe brevemente um tema, fato ou circunstância ao leitor. Trata-se de uma produção textual objetiva, normalmente em prosa, com linguagem clara e direta. Tem como objetivo principal transmitir informação sobre algo, estando isento de duplas interpretações. Ao contrário dos textos poéticos ou literários, que utilizam a linguagem conotativa, o texto informativo utiliza a linguagem denotativa. Além de apresentar dados e referências, não há interferência de subjetividade, ou seja, o texto é isento de sentimentos, sensações, apreciações do autor ou opiniões. Então, explicando o que nós acabamos de ler. O que é um texto informativo? Né? O texto informativo, ele tem como função principal informar sobre determinado assunto. Esse texto, ele geralmente, na maioria das vezes, para não dizer sempre, né? Ele é escrito em prosa. Ah, o que é um texto em prosa? Esse texto que nós acabamos de ler sobre o bullying, ele é um texto informativo, né? Ele está apresentando algumas informações sobre o que é o bullying, quais as normas legais que nós podemos acionar em caso de bullying, né? Por que nós podemos acionar essas leis aí que tratam do bullying. Bullying é crime? Fala, né, se o bullying é crime ou não. Então, nós temos aí um texto informativo. É um texto que está apresentando informações verídicas, claro, né? Não é um texto fantasioso, não é um texto no qual cada leitor vai interpretar de uma forma. Há uma única compreensão e interpretação para quem lê esse texto. Nós temos aí a linguagem denotativa, que é a linguagem predominante nos textos informativos, que é uma linguagem literal, uma linguagem onde as palavras estão sendo utilizadas no seu sentido real. Então, além disso, né, o texto informativo ele também pode ser comprovado, né? Isso de fato acontece? Como é que isso acontece? Quais são os exemplos que nós temos desse assunto acontecendo na realidade? Quais são as provas, né? Quais são os depoimentos de pessoas relacionados a esse tema? Então, quando nós falamos de texto informativo, nós estamos falando de um texto onde pode ser comprovado, que pode ser comprovado na realidade, seja através da tecnologia, de um vídeo, de uma fotografia, seja através de depoimentos, de entrevistas. Então, nós temos como, né, comprovar que isso, de fato, acontece ou aconteceu na realidade. Aí eu pergunto para vocês, né? Vocês já sofreram bullying alguma vez? Qual foi a forma de bullying que vocês já sofreram? Né? Vocês sabiam que nós temos aí vários tipos de bullying? Né? Nós não temos só um tipo de bullying. Né? O bullying ele tem aí categorias. E essas categorias são de acordo com o tipo, né, de bullying que pode se enquadrar. Nós temos aí três tipos principais de bullying, que são o físico, né? Nós temos aí agressões corporais. Então, muitas vezes, o bullying não fica apenas no verbal, não fica apenas na fala e nem na escrita. Às vezes, né, as agressões físicas acontecem de fato. Nós temos o bullying verbal, que são os insultos, xingamentos, apelidos, que na minha época de infância e adolescência eram apelidos, né? A palavra bullying ainda não era utilizada. Psicológico, social, é quando nós temos aí a exclusão, né? De vez em quando eu percebo que eu tenho um aluno que se isola, né, dos demais ou de um grupo, e eu sempre pergunto por que que está separado, por que está isolado? Não tem amigos, não tem nenhum colega que você possa brincar na hora do intervalo? Então, muitos respondem que não, balançam a cabeça, mas não falam, né, que um determinado grupo faz bullying com eles, né, exclui, então eles se sentem excluídos por conta de não se enquadrar naquele grupinho aí que geralmente elege, né, entre aspas, os amigos que têm que participar do seu rol ali, do seu ciclo de amizade. E nós temos também, gente, o cyberbullying. Vocês já ouviram falar do cyberbullying? O cyberbullying é um tipo moderno e relevante, que é o bullying virtual, que utiliza redes sociais e mensagens eletrônicas para difamar, expor ou ameaçar a vítima, frequentemente de forma anônima. Então, as pessoas que fazem bullying de forma virtual não se expõem, né? Ou então colocam um nome fictício, ou então colocam um perfil falso no Facebook, no Instagram, para justamente atacar o seu alvo, né? A pessoa, o que ele quer difamar, quem ele quer falar mal, quem ele quer xingar. Então, o cyberbullying, claro que é uma forma tecnológica e moderna, né? Fazer chegar esse bullying até aquela pessoa que ele quer atingir. Então, eu acredito que muitos de nós, né, eu me enquadro também, já sofremos bullying, né? Em alguma hora a gente sofre ou já sofreu bullying. Né? Eu também já sofri bullying quando estudava no ensino fundamental. Né? E a ansiedade, a depressão, infelizmente, são problemas psicológicos que sim, né, podem vir de um bullying, de um apelido, de uma difamação, de um xingamento, né? E nós temos que ser aí mais fortes do que essas formas aí de bullying, mas não, nem sempre nós conseguimos superar isso sozinhos, né? Então, nós precisamos, às vezes, da ajuda de um profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, né, para poder aí superar esse tipo de trauma, esse tipo de bullying. Né? E nós que somos pais e mães, nós também temos que ficar atentos aos nossos filhos, né, por conta de protegê-los, né, de não deixar que eles possam aí chegar a um nível de precisar de uma ajuda psicológica de algum médico voltado para a saúde mental. Tá, gente? Então, além, né, do bullying né? Nós temos aí outros, claro, outros tipos de textos informativos, tá? Onde esses textos informativos, eles podem ser encontrados? Né? Nós encontramos os textos informativos, geralmente, nos grandes veículos de comunicação. Na internet, né? Na rádio, pela rádio, pela televisão. Muitos, né, já muitos sofrem, né, João, bullying pela aparência, pelas coisas que não gostam, né, por causa da nossa opinião, por conta da idade. Eu entendo, né, tenho vários alunos que estão em uma turma. Atualmente, eu tenho vários alunos que estão em uma turma presencial e alguns têm mais de 40 anos e outros têm 16, 17 anos. Então, essa disparidade de faixa etária faz com que, né, às vezes, surjam aí conflitos, porque são pessoas que têm idade de serem mães e pais de determinados alunos que estão ali como colegas de classe. Então, isso às vezes realmente gera conflitos, né? Porque adolescentes, juntamente com adultos ou até idosos, como nós temos alunos que já são idosos, e isso gera esse conflito aí de gerações, né? Essa diferença de idades geralmente gera, né, esses conflitos, e nós temos aí que sempre ficar observando para que isso não aconteça, por causa justamente que os adolescentes e os jovens querem formar os seus grupos sozinhos, e os adultos, eles, como às vezes não tem outros adultos da sua idade, né, preferem se isolar, preferem ficar fazendo trabalhos sozinhos, mesmo que o trabalho seja em grupo. Então, isso é, infelizmente, uma realidade da educação de jovens e adultos presencial, né? As escolas presenciais, aquelas que oferecem a educação de jovens e adultos hoje, nós temos aí classes, inclusive eu sou professora de uma dessas classes, que nós temos essa diferença enorme entre faixas etárias, né? Pessoas muito jovens com pessoas que já são adultas, né? E até idosas. E isso, infelizmente, faz com que haja esse bullying psicológico, social ou relacional, como é definido, né, que são ações que visam excluir a vítima socialmente, humilhá-la, espalhar boatos, calúnias ou intimidá-la, afetando sua reputação e saúde emocional. E por isso, alguns, né, alguns alunos até desistem, porque ali não conseguem, né, ter uma relação saudável com os demais colegas de classe, e isso é bem problemático, né? Então, professores, colegas, coordenadores precisam aí levantar essas questões, né? O bullying hoje, ela não é apenas apelidos, não é feito apenas através de apelidos, né? Então, essas exclusões por conta da idade, por conta da aparência, por conta de não ter aí não se enquadrar na caracterização, né, que eles querem que seus colegas tenham. Então, isso faz com que muitos aí sejam excluídos, e isso é um tipo de bullying também. Tá, gente? Então, o nosso assunto, né, como eu acabei de falar, é justamente sobre textos informativos, tipo textual informativo, E, a partir do tipo textual informativo, nós iremos estudar outros assuntos que estão relacionados a ele, como fato e opinião. Tá? Fato e opinião é um assunto que gera muitas dúvidas, né? E essas dúvidas a gente precisa aí saná-las, porque fato e opinião é um assunto muito pedido, bem presente não só no meio escolar, como nos concursos públicos, na prova do Enem, tá? Então, esses textos informativos aí levantam outros assuntos que nós também iremos estudar ao longo aí desse segundo bimestre, tá bom? Então, na próxima aula de quinta-feira, nós ainda vamos continuar falando de textos informativos e do tema bullying também, tá bom? Então, obrigada pela participação de vocês e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Nossa mesa e afastar a nossa casa. Teu destino foi traçado pelas mãos da mãe do mato, mãos prendadas de uma deusa, mãos de toque abençoado. A planta que alimenta a paixão do nosso povo, macho fêmea das coceiras, onde o Oxóssi faz seu posto. A mais magra das palmeiras, mais mulher do sangue grosso e homem do sangue vasto, tu te entrega até o caroço. Se entrega ao sacrifício, fruta santa, fruta Marte. Tens o dom de seres muito, onde muitos não têm nada. Uns te chamam a saizeiro, outros te chamam de Sá. Põe tapioca, põe farinha d'água, põe açúcar, não põe nada. Ou me bebe com um suco. Sou muito mais que um fruto. Sou sabor marajoara. Sou sabor marajoara. Sou sabor. Põe tapioca, põe farinha d'água. Põe açúcar, não põe nada. Ou me bebe com um suco. Eu sou muito mais que um fruto. Sou sabor marajoara. Sou sabor marajoara. Sou sabor. Põe farinha d'água, põe açúcar, não põe nada. Ou me bebe como um suco, que eu sou muito mais que um fruto. Sou sabor marajoara, sou sabor marajoara, sou sabor. Põe tapioca, põe farinha d'água, põe açúcar, não põe nada. Ou me bebe como um suco, que eu sou muito mais que um fruto. Sou sabor marajoara, sou sabor marajoara, sou sabor. Põe tapioca, põe farinha d'água, põe açúcar, não põe nada. Ou me bebe como um suco, que eu sou muito mais que um fruto. Sou sabor marajoara, sou sabor marajoara. Mais amor no ar, alegria, oração. Música, cultura e informação. Rosário FM, 106,7 MHz. A voz católica da família Bragantina. Radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 7 de abril de 2026. Vamos ao destaque do dia, proteção à imprensa. No dia do jornalista, governo do Brasil lança protocolo para a segurança pública de profissionais da informação. Ele envolve prevenção, apuração e responsabilização de crimes cometidos em razão da atividade jornalística. Pablo Mundim. O protocolo prevê prioridade nas investigações, proteção imediata às vítimas e integração entre polícias, ministérios públicos e demais instituições. E ainda, saúde física e mental. O Ministério do Trabalho e Emprego aponta que nos últimos 2 anos, o número de afastamentos por transtornos mentais cresceu 134%. E provoca debate sobre necessidade de prevenção e melhora do ambiente laboral nas empresas. Você vai ouvir também educação de jovens e adultos. Na nossa entrevista do dia, vamos falar do CADEJA, o cadastro que vai ajudar a identificar a real necessidade de vagas para adultos estudarem. Nossa conversa é com Zara Figueiredo, Secretária Nacional de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. Hoje, 7 de abril, é dia do jornalista. E exercer a tarefa de informar, muitas vezes, provoca incômodos que levam a agressões em coberturas de rua, assédio judicial, ataques de...